que não pode ser. Amor, eu de malandro, melhor do que ele, ninguém. Se ele te bate, é porque gosta de ti. Bater em quem não se gosta, eu nunca vi. Amor, eu de malandro, melhor do que ele, ninguém. Se ele te bate, é porque gosta de ti. Bater em quem não se gosta, eu nunca vi. Bater em quem não se gosta, eu nunca vi.